Nosso tema dessa noite, então, é como Deus age. A gente tem até o costume de, muitas vezes, durante o nosso dia, várias vezes durante o dia, expressar, né, meu Deus, ou graças a Deus, ou, enfim, qualquer coisa desse gênero. Às vezes, sem nos dar conta do que nós estamos realmente falando, né, verbalizando. Lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, ela é, o que é Deus? Ela não pergunta quem é o que é Deus? E a resposta é, Deus é a causa primária de todas as coisas. É o princípio de tudo. Aí a gente vai ver, e a gente já ouviu muito, né, através de toda a nossa cultura religiosa, que Deus está em tudo realmente. Mas a gente acaba não entendendo muito como é que isso acontece. O nosso entendimento hoje, de toda a humanidade, sobre Deus, é um entendimento que não está pronto. A gente vem construindo a nossa compreensão de Deus. Não está pronto, não é definitivo e vem evoluindo. Se a gente olhar para trás na história, os povos mais primitivos que a gente estudou, eles acreditavam, primeiro, em vários deuses. E eles tinham essa, vamos dizer, consciência de que existia algo maior do que eles, que eles chamavam, então, de Deus ou por outro nome. Só que a interpretação é que era um pouco difícil, né? Estamos falando de tempos muito remotos. Então, qualquer fenômeno natural que acontecia, um trovão, um raio, uma tempestade, era obra de um Deus. Um Deus específico estava fazendo aquilo, interpretando de uma forma negativa como uma punição por alguma coisa errada que aquele povo tinha feito. Então, se criou já, a partir desse momento, uma cultura do medo. Deus era vingativo, Deus era severo e Deus acabava punindo quando nós saíamos da linha. A gente foi evoluindo, né, de lá para cá. E aí depois vem o Moisés e nos apresentou um Deus diferente. Se a gente olhar também, a história nos conta que Moisés chamou o povo hebreu que ele conduzia para fazer uma aliança com Deus, para fazer com que aquele povo que andava bastante desregrado ficasse mais próximo da ideia de Deus. A história dos 10 mandamentos e outras que vem junto, né? Depois disso ainda, nos apresentaram um Deus único. Então, algumas religiões, talvez ainda hoje, cultivem a presença de vários. Mas, de modo geral, foi nos mostrado, então, que Deus era um só. Não tem essa de uma coisa ou outra, alguém responde. Foi nos mostrado também um Deus, depois, um Deus de justiça. Então, aquele conceito de que Deus é justo nos foi passado, a gente começou a entender um pouco mais, ou interpretar um pouco mais. Um Deus de perdão. Então, nos falaram, Deus, além de justo, ele é bom, ele nos perdoa, porque somos filhos dele. E através desse relacionamento, ele nos compreende e nos perdoa. Aí vem Jesus, bem depois, e nos apresenta uma face diferente de Deus. Ele nos mostra um Deus que é amor. Se a gente olhar os livros ou os filmes até que tentam relatar, a gente vai perceber que o povo daquele tempo, principalmente aqueles que detinham o poder, eles ficaram bastante surpresos com essa demonstração que Jesus nos apresentou de Deus. Como assim um Deus de amor, né? Não é? Não era isso que a gente vinha pregando todo esse tempo. Então, nos mostraram algo bem diferente. E esse conceito, ele perdura até hoje. A gente só vem ampliando e tentando entender como é esse Deus, que é amor. Bom, as religiões que se formaram, muitas, depois daquele período, a gente fala mais do lado cristão, que é onde a gente está envolvido, né? Só o lado cristão formou um número bastante grande de religiões, de seitas, cada uma tentando ter o monopólio de Deus, que aquele Deus que professa é o Deus certo. Então, lutas, guerras, discussões, desentendimentos de todos os tipos em cima de uma coisa tão simples, né? Que é uma mensagem. Mas através da interpretação que muitas vezes se tem através dos livros, é uma interpretação errada que nos leva a essas questões. Deus, como eu disse, a gente aprendeu, Ele está em tudo, está presente em tudo. Deus está em todas as coisas, está em todas as pessoas. Mas Deus não é uma coisa e não é uma pessoa. Mesmo Ele estando sendo a origem, Ele está presente dentro de tudo. Mas Ele não é aquela forma que nós aprendemos a observar. Deus não é matéria e nem energia. A gente volta para a segunda frase, onde diz que nós estamos ainda numa caminhada de compreensão do que é Deus, aprendendo a entender e, através desse entendimento, melhorar essa nossa relação conosco. Não é nem com Ele, é com a gente mesmo. Através disso, então, não existe uma desobediência. A gente volta daquela questão antiga nossa. Não existe um pecado, não existe culpa. Mas ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, a gente carrega esse conceito muito profundo dentro de nós. Quando a gente faz alguma coisa que a gente percebe que não é certa, a gente se sente culpado. A gente até acha que aquele meu Deus que eu disse vai nos castigar. Na verdade, é a nossa consciência que está agindo, que está nos alertando de um procedimento que foi feito de forma incorreta, de forma que não traduz a mensagem ou a visão de Deus que nós temos. O objetivo nosso, nesse momento, é evoluirmos. Mas de que forma evoluir? A gente evolui através do entendimento do que é Deus. De que forma que Ele se manifesta dentro de todo o nosso universo, começando por nós mesmos. Quando a gente passa a se conhecer, a gente passa a ter uma percepção diferente, não só de nós, mas ao nosso redor, ampliando cada vez mais esse entendimento. Através desses movimentos é que nós vamos reformulando ou ampliando os nossos conceitos sobre Deus, né? Ainda outro dia nós falamos sobre as leis divinas, né? Dentro do Livro dos Espíritos tem lá as leis morais. É interessante que fala em leis morais, o título do capítulo. São leis divinas e a palavra lei às vezes nos remete a algo textual, algo fechado, uma determinação do que deve ser feito. Na verdade, essas leis divinas, quanto mais a gente compreende elas, mais a gente compreende o mecanismo da vida toda. A gente passa a entender melhor de que forma que Deus estruturou todo esse universo e qual o objetivo de tudo isso. Porque senão fica uma coisa meia vaga para a gente. Porque a gente sabe um pouquinho de uma coisa e não consegue, às vezes, entender uma outra. O nosso conceito de Deus acaba ficando muito humanizado. E a gente, às vezes, tem dificuldade, então, para poder interpretar isso. Nossa identidade com Ele se faz pela compreensão, então, de todo esse universo. Voltando através da compreensão nossa e de tudo que nos rodeia. Através disso, nós passamos a ter, nos identificar com Deus. O que significa isso? Nos identificar significa estar mais próximos dessa verdade ou dessa proposição do que é a vida, de quais são os nossos objetivos, por que nós somos chamados de filhos de Deus, o que estamos fazendo encarnados nesse momento, dentro de uma visão muito grande do que é o universo todo. Então, a partir disso, a gente começa a perceber qual é o nosso papel dentro disso tudo. Todas as criaturas criam. Dessa forma, estão expressando Deus, através de tudo que nós fazemos. É assim que nós dizemos que Deus é onipresente, que é uma das características dele. Nós dizemos, né, Deus está em todos os lugares, está presente em tudo. De que forma? Através da nossa criação humana, do que nós fazemos, do que nós realizamos. Através da nossa consciência individual, Deus está, então, onisciente. Nós dizemos que Deus sabe de tudo o que acontece. De que forma? Através dessa nossa identidade com Ele, que nós manifestamos pelo que nós pensamos e fazemos. Então, Ele se manifesta dessa forma. Somos instrumentos de amor, justiça, verdade e evolução. Todos nós somos instrumentos de verdade, de justiça, de amor e de evolução. Mesmo que estejamos ainda em degraus ainda bem no início, mas somos. Temos capacidade de produzir todos esses bens. Basta que a gente queira, através dessa manifestação, é que nós dizemos que Deus, então, se manifesta de forma onipotente. A gente volta, então, lá para o início e pergunta, então, de que forma que Deus age? Nos ensinaram de um jeito. Estamos propondo uma reflexão sobre a forma como Ele age. Então, nós costumamos dizer, todos nós, que o nosso mundo está de cabeça para baixo, que está difícil, que está isso, que está aquilo. E nos questionamos, e Deus? E Deus? Mas, na verdade, esse conjunto de coisas que vem acontecendo são todas provocadas por nós, pelas nossas vontades, pelos nossos sentimentos, por aquilo que a gente, às vezes, acredita que é mais importante. Então, dessa mesma forma como nós criamos esse caos, a gente pode reverter e transformar, começando pela nossa casa. Não adianta a gente querer mudar o mundo. A gente tem que começar a mudar dentro da nossa casa. Talvez até mais para trás ainda, dentro da nossa casa, que somos nós mesmos, único e exclusivamente, para depois, de repente, começar tentar nos relacionar de uma forma saudável com as outras pessoas. Fica então a ideia para a gente pensar como Deus age.